estrelas fez o brilho que seus olhos irradia. É a luz que ilumina os passos meus. Sou feliz porque sinto a esperança caminhar junto comigo. É tão bom adormecer nos braços teus. Sua vida está ligada a mim, meu amor. Diga, diga que